bato neguinho bolado, desce a avenida. Fortemente armado, na captivo, dono da mansão. Não vai ter programa, não vai receber seu café na cama, não vai ter hipismo, nem hidromassagem. No porta-mala, seguindo viagem, destino favela, lindo cativeiro. Sem passe banheiro, cercado de olheiro. Pega marginal, com os vidros fechados, o carro roubado, se pata molhado. Cara de bandido, aqui é mato. Roda é fácil, sem enquadrado. Tudo na febre, ninguém dá pra trás. Mesmo com risco, de novo volta mais. Sua segurança pra nós é piada na porta da frente, dando risada. Olha pra esquina, se não tem polícia, essa rota cola é sem delegacia. Tiro trocado com três baleados, que sobrevive, morre torturado. Se pata suave, prepara pro bote. Quem tem fé, faz oração. Quem não tem fé, engatilha a Glock. Prepara pra mandar mais um pro calado. Sentado, como tudo amestrado, roncando e acordou com quatro canos engatilhado. Não oferece seu iPod, você é meu convidado. Hospedagem 5 estrelas pra visitar meu barraco. Tava dormindo no King Size e um pastor latiu. Gritei, pega ladrão, quando o primeiro invadiu. Fudeu, perna tremeu, só não tira a minha vida. Pena que eu não sabia, era eu que eles queriam. Que segurança falha, eu sabia que não prestava. Espero que as microcâmeras mostrem homem nas caras dos caras de pele preta e verde trabalhar. Invadiu minha residência pra brincar de GTA. Jogado no fundo do carro, já sinto o cheiro da morte. Cartão e senha na mão, parou pra comprar Smirnoff. Eu tô falando, favelado, folgado, vai ver. Quando eu sair daqui, vou colar lá na TV. No colo do Rezende, se fala no Datena. Reportagem do meu caso a semana inteira. Telefonema, FBI, chefe de estado. Perpétua ou pena de morte pra esses favelados. Pediram de resgate 1 milhão por minha vida. Dinheiro da viagem anual da minha família. Cadê a polícia quando se precisa dela? Tem playboy pedindo ajuda no barraco da favela. Tava voltando com acerto semanal e de repente o rádio tocou. O delegado não tava contente. Que a PJ tô na voz central. Pode falar, tem um sequestro em andamento. Steve, corre pra lá. É minha chance de ser o herói. Ganhar medalha da entrevista na TV. Subir de cargo, canalha vai sangrar. Sou um bom policial, me deram caso. Não tenho que negociar. Chega atirando e logo vazo. Se resiste à prisão, eu já posso atirar com a vida da vítima em jogo. Vão me glorificar, é uma favela na sul. Eu já conheço o lugar. Lembro de vários corpos que desovei por lá. É a polícia, abre a porta, eu vou derrubar. Não tem pra onde correr, eu já sequei o lugar. Liberto o refém, que eu te deixo sair vivo. Não tem por que temer, eu não sou seu inimigo. Coincidência ou destino, agora eu não sei mais. O da Glock engatilhada ali foi eu que paguei pra ser meu olheiro, vender meu produto. Na biqueira que eu abri, fiz vários defunto. Parei um tempo pra pensar, não sei o que fazer. Meu funcionário playboy, quem deve morrer? Se eu mato o moleque, ponho o outro no lugar. Mas vão saber que fui eu e vão tentar me matar. Se ele mata o ricaço, vão querer meu coração. Meu fracasso na mídia é vergonha pro meu patrão. Caralho, que situação, não sei o que fazer. Eu vou ter que chamar reforço e tentar me esconder. Lugar errado, já deveria ter desconfiado. Esse playboy bem que podia ganhar um caixão lacrado. Voltei pra viatura, acionei a central no rádio. Quando menos esperava, eu no carro todo furado.